lá do norte, carvalho mão, manhãs começa a rotina, o movimento é forte, intenso em plena luz do dia. Diante fogo cruzado, descendo a goela pros comédia, onde o papo não faz curva, não se assiste na novela. Sobreviver a ursa que tem que contar com a sorte. Moleque chapado de perna bateu de frente com a morte, a ponto de te iludir, de te arrastar com a escama. Noiado que desanda, sua mãe sente seu drama. Se distrai com a química, estica, respira na cocaína. Na favela, droga manda os boy, compra todo dia. Na peritopa de truta, até meu irmão lá no sistema. Será que o futuro da VC é o mesmo esquema? Na rua, moleque tá de canhão na mão, só as quadradas repeteco. É raro de ver um oitão, então se liga no toque. Lá dentro esquenta, entra o choque, fica pump e não se envolve. Aí, bem-vindo à Zona Norte. Vila Carvalho, era de atitude aqui. Se age certo, irmão, considerado, deixou falha, finado. Amanhece no assalto, ninguém abraça do verme. Que não colou pra debater, tava errado. Na parada, todo mundo viu morrer, eu prossigo. Na humilde, de quem nunca teve espinho. Já corri com a malandragem, hoje corro com meus filhos. Aqui o crack, infelizmente, arrastou mais um pro abismo. É, quem fuma pedra, perde a alma. Vira bicho, cara que nunca deixou nada a desejar. Sempre foi considerado aqui, então do lugar de algum tempo pra cá, ligou numa de desandar. Pegou droga dos manipá, ficou sem pagar, bum. É, deu-me a lei aqui, não perdoa ninguém, deveu, deu precha, já era. Subiu, não tem conversa, agora não sei qual futuro terá meu filho. Não me de consciência tranquila ou no corre, envolvido na cita. Eu peço a Deus para eu livrar dessa rotina. Seja seu guia no caminho da justiça, que o proteja da polícia. E lá vou eu, de novo coração nos braços. E no final, de tarde me sentindo assim. E cheio de vontade de te ver de novo aqui na vila. Eu tô mil graus disposto. E lá vou eu, de novo coração nos braços. E no final, de tarde me sentindo assim. E cheio de vontade de te ver de novo aqui na vila. Tô mil grau disposto. Na vida o herói que reagiu, tomou aço no mesmo instante. O segurança era a polícia, os homens cobrou com sangue. No outro dia encontrado, de bruço no asfalto. Aí ladrão estufa o peito, adivinha, virou finado. Tiros disparados na calada da madrugada. Já era, não vi, se perguntar, não sei de nada. A vizinhança se cala, só vejo porta trancada. Boca aberta não tem vez, perde o respeito na quebrada. Aqui na área luta pela sobrevivência. Nossa meta, ladrão deu brecha na guerra, trombou com o espinho na festa. Já era, provou da dose do próprio veneno. O resgate nunca chega, o cara ali no chão morrendo. Naquela esquina, pedra vira fumaça, é rotina. Passarico consome, não sobe, desce noite e dia. Colou dois boy na biqueira, vem pra comprar com os mano. Patrocina o crime, enquanto tem otário. Vai ter malandro, vem de BMC4 de aro 20 importado, paga um pau pra malandragem. Mauricinho, noiado, liga os louco. Aqui é só a vista, mercadoria. Já pegou da linha, senão cê sai sem carro. Hoje aqui da vila, saiu voado. Mulher que vê tudo injuriado, lá fora os pregas tá com droga. Que dentro da fome invade o seu barraco. O futuro tá na favela e sem ninguém pra ajudar, sozinho em plena multidão. Amanhã mais um, bate a burga e quadro doutor no sangue dele, pô, não dá nenhum valor. Fixado no terror, sociedade que o criou. Linha de frente no 5-7, dá a cara, enfrenta a morte. Não tromba nem a pau, burguês de bairro nobre. Já tomou seis a queimar roupa, mano, ainda tá de pé. Deus tem um plano na vida, um exemplo de fé. Pois é, não é, tenho certeza, já livrou seu filho dessa rotina. Seja seu guia no caminho da justiça. Lá vou eu, de novo coração nos braços. E no final, de tarde me sentindo assim. E cheio de vontade de te ver de novo aqui na vila. Eu tô mil grau disposto. E lá vou eu, de novo coração nos braços. E no final, de tarde me sentindo assim. E cheio de vontade de te ver de novo aqui na vila. Eu tô mil grau disposto. Vila Mariana, Sambra, Vila Elisa, brejo, favela da linha. É muita treta todo dia. Traz o lado fardado racista. Meu povo não é fã de polícia. Forjaram o fragante no mano. Naquela esquina bateu boca pros polícia. E nenhum dois curtia, que fita. Pior de tudo é que nada devia. Desceu na hora e visitou. Pela porco da DP assinou sem fazer lá dentro. Filho chora e mãe não vê. Vem pra matar a gangue de cinza que faz ladrão tremer. Quando sobe a favela é pra fazer corpo descer. Atividade fecha o cerco, é parafal contra PT. Logo tá na cobertura, quem é louco de correr. Já foi o bicho, mapa de pico levou prejuízo. Caiu a casa na favela, intensa troca de tiro. Quem pôs a cara, saiu na caixa de ferro do ML. Cadê o programa do povo? Aqui a mídia não se mete. O meu calibre, a voz defendo. Minha comunidade, Vila Carvalho, marginalizada pela sociedade. Os boys da sul passam batido do meus mano. Ele tem nojo, só vem aqui comprar farinha e pedir voto lá pros porco. Pobre, né, leproso. Olha o nosso esforço, em vez de construir cadeia, faz escola pro meu povo ninguém investe. Na favela futura é da criança dela. Deu pra ver que é coisa séria, seu lugar não é numa cela. A questão de refletir demorou pra agir. Quem pode não tá nem aí quando é assalto eles vão. Consequência da sua indiferença se revolta, hoje te enquadra. É patrão, agora é tarde, o crime te contratar. Que é rotina, empresário, que aqui se torna o alvo. Vítima de sequestro, relâmpago, latrocínio, assalto. Pobre morre todo dia, do outro lado é diferente. A minoria da elite não tá nem aí pra gente. Como diz a malandragem, de hoje e ontem sempre. Os tempos não são bons como era antigamente. Finado, mapa de irmão, ou viver afinado. Onde subiram lá na quadra, o sangue ferve no asfalto, guerra em vão, luta por nada. Paz é um sonho eternamente. Ó Deus, derrama o seu perdão, tira a maldade da minha mente. Quem vê assusta, lembra da fita e treta das antigas. Carvalho e Piranga trombou de frente, era faísca, hoje acabou. Vi uma pra morrer, outros rodou, passaram um pano. Quem tava na palavra, paz igual periferia. Nossa realidade é o dia de relato do cotidiano. A minha quebrada é minha vida. Vou dar uma ideia, eu sei que o mano hoje não tá mais na função. Eu nunca mais esquecerei. Um salve truta, formigão, sangue pão. Inteirado, da VC foi aliado. Sempre trincava todo ano com as crianças lá do bairro. Comunidade da Carvalho é cada um com seu B.O. do Breja. Romano coró, treta, polícia, pedra e pão, bandido. Tudo na vida passa, riqueza e fama não vale de nada. Hoje tudo e todos, depois de amanhã não tem mais nada. Sem teto, esgoto, céu aberto, real, inferno, periférico. Aí Jesus é o caminho, irmão, o resto é resto. O crime resto não é novela, o futuro é detenção ou cemitério. É detenção ou cemitério. E lá vou eu, de novo, coração nos braços. E no final, cê tá de me sentindo assim. E cheio de vontade de te ver de novo aqui na vila. Eu tô mil grau disposto. E lá vou eu, de novo, coração nos braços. E no final, cê tá de me sentindo assim. E cheio de vontade de te ver de novo aqui na vila. Eu tô mil grau disposto. Aí mano, riqueza e fama não vale de nada. Só vaidade. Tudo é vaidade, morô? Pro crime só existe dois caminhos, tá ligado? Detenção ou cemitério? O caminho pra se salvar, só um, irmão. Jesus. Um pouco de fé no que é demais. Pensa bem, ladrão. Paz.